Monteiro, são 21h22, hora de cumprimentarmos aos nossos amigos que estão trabalhando nas fábricas do Polo Petroquímico de Camaçari, aos que estão trabalhando nos FIAS, Centro Industrial de Aratu, e a todos que estão trabalhando também no FIAS, Centro Industrial de Sumaré, em Feira de Santana. Um abraço, muito obrigado por estarem unidos a nós pelo som da Metropolitana. Daqui a pouco teremos pensamentos bonitos para você. Às 10 horas, uma poesia de amor. E às 22h30, aquelas trovas cheias de amor. Beleza, beleza. É como fica feliz na vida, né? E aí, quando ofereceu trovas, para a sua foi. E ela ficou feliz, ela foi do café. Tá bom, o Alvorão de Dona Evalda e aos seus familiares, aí na rua Bela, no Corte 3, né? Para Corte 1, né? Corte 3, menos 2. 1. Pronto. De qualquer maneira, eu arranjei essa aí. E agora, vamos de música em dose dupla. Música da garotona Cristina, residente do bairro do Mangueiral. Pássaro ferido, Roberto Carlos. Beleza de música, bom gosto tem a Cristina, não é, meu caro Hércules? E logo depois, um sucesso internacional de 1988, com a cantora revelação da música popular norte-americana do mesmo ano, Tracy Chapman, Baby Can I Hold You.